isso que eu sempre digo nos meus shows que amor só de mãe, paixão só de Cristo, e quem quiser me amar que sofra. Música nova do Safadão, e o nome da música é A Dama e o Vagabundo. Cadê o gritinho das damas? E o grito dos vagabundos. A música nova fala assim, ó: a gente briga e separa, a gente separa e volta, eu levo tapa na cara, eu que apanho, ela chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira falando da minha vida, gente sem eira nem beira. Mas eu não vivo sem você e você não vive sem. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Eu lá perdoa, eu vou pegando todo mundo. Nessa história ela é a dama. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo. Nessa história a dama e o vagabundo. E joga a mão em cima e diz: suba! Vai, safadão! A gente brinca e separa, a gente separa e volta, eu levo tapa na cara, eu que apanho, ela chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira falando da minha vida, gente sem era nem verá. Mas eu não... E você não vive assim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Vai, dai, segura baixinho que o povo canta. Segura baixinho, vai, vai, vai, vai, vai. Eu a... Mas eu aponto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo nessa história. E eu sou a... Pode que é slow, a mistura que eu gosto. Moça Flor Jeans. Olha aqui, a gente brinca e se... Separa e volta, eu levo tapa na cara. Eu que apanho, ela chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira falando da minha vida. Era nem ver. Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando. E nessa história ela é a dama e eu sou o vagabundo. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando. E eu sou o vagabundo. Do safadão que cabe em todo mundo. É mais um do safadão, vambora. Eu abro os meus olhos e vejo o nascer do sol. Marco ainda sinto seu perfume pelo ar. Sua marca de batom não tirei do meu lençol. Viagem, pensamento, ouvindo barulho do mar. Que na cabeceira uma foto de nós dois. Belíssimas mensagens todas no meu celular. Pensava em casamento, mas eu deixo pra depois. Nos teus olhos a verdade. Faltou foi sinceridade. Eu me entreguei por inteiro. E você pela verdade. Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história e apagar com cachaça o que ficou na memória. Vem pro meu lounge que hoje tem. Com alguém, vem pro meu lounge, vem. Que sinceridade. Me entreguei por inteiro e você pela metade. Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história e apagar com cachaça o que ficou na memória. Que hoje tem meu bem, além de um copo cheio. O dedo dela não puxa aliança, mas é fácil de ver que é sozinha. Ela rouba qualquer cena, mas dessa vez já não tá sozinha, porque toda loura tem sua morena. E fazer ela de namorar, isso todo mundo quer, e manda passar outro dia que a frase... Cês cantam? Cês cantam? Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. É de Dizio. Eu falei que ela gosta muito. Pode caber que lá e beijo, mas sempre quando chama uma amiga, que o namorado não deixa. Qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Se bem que não é culpa dela, se o dedo dela não puxa aliança. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Mas dessa vez ela não tá sozinha, porque toda loura tem sua morena. Fazer ela de namorar, isso todo mundo quer. Manda passar outro dia, que a frase do dia. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, que tá aí no pretinho, é Lorinho. Pode que eslova. Minha cara e ver se eu não tenho um cara daquele 1% mais safado do Brasil. Tem... Eu abro a porta. O meu problema sempre foi Maxi Melody. Saudade do seu beijo, trato todas iguais. Quem tem energia positiva pra dividir com o safadão, mão pra cima. Canta bem forte comigo, um bar. Puxa aí, né? Puxa aí, né? Tô namorando todo mundo. 99% do mundo. Mas aquele você tem pagar ponto. Aquele bus, safado e elas gostam. Elas gostam. Ai, safadão. Dimensão produção. Delta produção. Só eu faço do jeitinho que você gosta, danada. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pegada no meio de roça. Todo dia vai se cama amarrotada. Ele é Zé Mané e não entende nada de rima. Eu não é, só é fácil do jeito. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pegada mente roça. É, só eu faço do jeito. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pegada mente roça. Tá mal acompanhar. Esse caboclo aí só fala e não faz nada. Ele te troca por amigos, te deixa emburrada. Sei, caiu a ficha, você fez a escolha errada. Hoje me não quero te induzir a nada. Mas comigo todo dia vai se cama amarrotada. Ele é Zé Mané e não entende nada de... Viciada na pegada, meio de nós. Essa eu faço do jeito. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pegada, meio de roça. Seus copos, a sua cerveja, o seu uísque, o que você tiver na mão nesse momento, e vamos fazer um brinde, mais um do nosso DVD. Tim, tim, tim, tim. Pra cima, vai! se olha. Continuo apaixonado, mas agora pela vida, com aquele seu desprezo que criei. Segura baixinho, René, segura baixinho. Eu quero ouvir você, vai. Só tim, tim, tim, tim. E tim, tim, tim, tim. Que não me ligou. Olha, me deixou solteiro. Não sou pro dia agora. Vou pegar um litro, completa sua dose. Copo pra cima, posição de pirote. Prepara, prepara, mistura, mistura. Brindou, brindou. Virou, virou. Bate com esse louva mistura que eu gosto. Patrão René, Giovanni. Olha aqui o mundo da volta, senhora. Bora pela vida, com aquele seu desprezo. Criei um drink irado, mistura. Faz um brinde aí, faz um brinde aí, vá. Tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra ela. Eu sou. Do nosso DVD, me ame ou me deixe, me ame ou me deixe. Me ame ou me deixe, me ame ou me deixe, me ame ou me deixe. E tá doendo, tá, mas preciso te falar. Cansei de amar sozinho, te dar meus carinhos. Mas só pra te lembrar, se coloque meu lugar. As palavras ao vento, mas não tem sentimento. Quando você diz que me quer, meu coração fica maluco. Se enche de dúvida. Realmente, me quiser, mesmo da de atitude, aceite essa culpa. Preciso te falar, eu cansei de amar, de amar sozinho, amar sozinho. Calouba, pra ficar bonito, chega a mão em cima, bate na palma da mão assim, ó. Vai, sapato. Admitir que eu tô gostando de ver vocês cantando. Canta pra mim o bar, canta o bar, canta! É claro, você não existe sem mim. Eu não existo sem você. Vamos assumir, vamos assumir. E soltar a voz e dizer: eu sou sem vergonha mesmo. Sou ciumento mesmo. Pra mim não é tempo, é meu jeito de. Eu sou descarado mesmo. Apaixonado. Fica de ladinho aí, ó. Vou te vá pra você voltar. Vou te ligar, vou te implorar, chorando. Didi, já! Não sabe o que tanto machucar meu peito. Tristeza, angústia, solidão. Eu posso até ter meus defeitos, mas sei não mereço sofrer desse jeito. Eu sou humano e tenho coração. Eu jurei de amor, um olho eu jurei de amor pra alguém. E ela jurou me amar também, mas me deixou jogado chorando. E mais eu não sei viver num mundo assim. E quem quiser tomar conta de mim, eu tô aqui. Quem tá solteiro no show do safadão, levanta a mão e vem. Por isso agora eu vou fazer o beat. Júlia, quem é que vai me... Já a mão em cima e diz assim, ó, vem. Pega eu, cuida dele. Me abata que eu tô sofrendo. E depois que deixou, vem. que eu tô querendo. Tô carente, joga, joga em cima assim, vai. Eu jurei dar amor pra alguém e ela jurou me amar também, mas me deixou jogado chorando. E mais eu não sei viver no mundo assim, e quem quiser tomar conta de mim, eu tô aqui em um bar te esperando. Nathani, por isso agora eu vou fazer o pedido. Que eu tô querendo colinho. Tô carente de amor, oh, oh, oh, oh, oh. Depois que ela me deixou, oh, oh, oh, oh. Tô carente de amor. Passa energia pra nós e não para não. É 100% muito, muito louco. E joga a mão e se me diz o quê? Vai, sapadão, todo mundo. Ninguém parado, hein? Ninguém parado, hein? 10% de Red Bull, 10% de água e coco, 80% no 3, tira o pé do chão. Problemas, estou no chão. A noite é da vida, hoje a noite é toda. Não é de agência. Tô lá em casa. Em plena quarta-feira tem algum cachaceiro hoje. 10% de Red, 10% de Agrico, 80% no 3, hein? Pra cima, vai, 1, 2. Louco, louco, louco, louco, louco. Só tem amor, diz. Amor. Perdeu. você comeu, agora vem dizer que mudou. Chora e diz que tá arrependida. Modesta parte, eu estou feliz. Alguém curou as feridas. Quem tá feliz, levanta a mão e diz: eu tô de boa. Eu tô de boa. Assim, ó, vai passando de filho, eu tô amando pra pessoa. Radiola, tô de boa. Bora, meu mineiro. Vai passando de fininho. Ô, Berguinho. Capricha na sanfona de Bergão de Diesel. Capricha na sanfona que eu vou ter que chamar a mulher solteira pra dançar comigo agora. Se olhar pra trás vai perceber. Vai ver que hoje estou melhor do que você. Olhando no meu rosto só vê sorriso. Dentro do meu peito só tem amor. Perdeu a chance, cara. Cuspiu no prato que você comeu. Agora me dizer que mudou. Chora e diz que tá arrependida. Toma desta parte, eu estou feliz. Alguém curou as feridas. Eu tô de boa, e vocês? Vocês cantam? Eu tô de boa, eu tô de boa. Vai passando de fininho, eu tô amando pra pessoa. Eu tô de boa, eu tô de boa. Vai passando de fininho, eu tô amando pra pessoa. Eu tô de boa, eu tô de boa. Passando de fininho, vai. Vai passando de fininho. Pode que louva. De mim é fácil, difícil vai ser arranjar o melhor que eu em 2016. Pode escrever. Veja só no que deu, veja só no que deu. Você dizia que eu era ruim, arranjou outro pior do que eu. E todo mundo joga a mão e se me diz aê. Vai, safadão. Sentindo humilhada sozinha, eu quero lembrar pra você que a culpa te falei, não podia. Tava chorando de barriga cheia, eu quero lembrar que a culpa não foi minha. Oh, na, na, na, na, na, na. Não foi minha. Quem escolhe demais? Quem escolhe? E quem escolhe demais sai perdendo. Quem sabe com seus na vida termina aprendendo. E hoje? Hoje tá colhendo o que plantou. Veja só. Que deu. Se aquele era ruim, arranjou outro pior que eu. Veja só no que deu. Afinal, eu disse alguns minutos atrás que no show do Safadão ninguém sopra. Aí eu fico cantando essas músicas, tem uns caras que já começam a beber demais. Aí, olha, e eu digo que não existe sofrimento que resista a uma lapada bem dada. Você pode estar sofrendo como for, mas se no show de hoje aqui no Safadão você encontrar uma pessoa que faça amor gostoso, esse sofrimento seu vai embora pra sempre. Aí tem aquela música que fala assim, ó. Se você tá de depressa, se sentindo mamada, comigo nessa. Mas Mas se você tá de deprê, se sentindo mal amada, comigo é assim, lapada, lapada, lapada. Vai, vai. Comigo é assim, lapada, lapada, lapada, lapada. Comigo é assim, lapada, lapada, lapada. Comigo é assim, lapada, lapada, lapada, lapada. Comigo é assim, lapada, lapada, lapada, lapada. Aí vocês podem... vocês podem pensar que vida de cantor é fácil, mas não é não, viu? Há mais de 2 anos, quando eu cantei essa música pela primeira vez aí, tinha uma menina na frente do meu palco que ela fazia assim pra mim, ó. Aí eu continuei cantando. Pá. Aí ela disse, meu amor, você não tá gostando do show, não? Você não gostou da música, não gostou do cantor? O que foi que houve? Ela disse, você com o nome de safadão aqui na minha cidade pela primeira vez, fazendo só isso daqui, tá muito fraco, eu esperava mais. Aí quando ela fez isso, a galera fez mais ou menos isso aí que vocês fizeram, né? Aí eu disse, meu amor, e como é que tem que ser? Como é que tem que ser, meu bem? Ela olhou pra mim e fez assim, ó. Aí quando ela fez isso, aí eu disse, no México que tá quer. Você sabe por que que meu nome é Safadão? E ela disse, não, não sei. Eu disse, é porque no lugar de açúcar, mamãe passou, foi pimenta. Aí eu disse, vem aqui no palco. Ela disse, vou com o maior prazer. Ela disse, é hoje. Chamei, subi uma morena dos cabelos grandes, mulher do cabelo grande. Eu peguei, olhei assim, aí eu disse, eu posso fazer do jeito que eu quero? Ela disse, deve, tá esperando o quê? Ela disse, rapaz, eu vou apanhar dessa mulher a noite todinha hoje mesmo. Aí eu disse, pois tá certo. Eu peguei aqui no cabelinho dela aqui, cabelo, mulher do cabelo grande. Eu fiz, olha, comigo é assim. Aí deu umas 3 voltinhas, fiz, pá, comigo é assim. Tem alguma mulher do cabelo grande aí? Pá, dá lá, comigo é assim. Antes, você mexeu que tava quieto, não brinca não, porque em todos os lugares onde eu vou pela primeira vez eu passo o rodo, minha filha. Aí ela olhou, ela fez questão de tomar o microfone e dizer assim, pois aqui na minha cidade os caras que passam rodo estão virando pano de chão. Hoje é farra, pingue fogo! Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. Sentir o cheiro dela, que eu nem me lembro mais. É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar. Mas todo fim de tarde, a galera me aciona. Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona. Vai ou não vai o bar? Vocês têm que dizer assim, ó. Vai, safadão. Vai ou não vai o bar? Safadão decretou feriado amanhã. É um feriado safado. As luzes estão buscando, skinbox tocando. Amado, Batista e o Walter quer ir trabalhar amanhã. Hoje é só farra, pivô. As duas estão buscando os pivôs. Comprume e barreto e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã. Se alguém perguntar o nome do feriado, é o feriado mais safado do Brasil. Hoje é só farra, pivô. pega sede. Sabadão decretou feriado. Pro show do Safadão, chama o SAMU e vamos dar virote, porque amar tá difícil pra todo mundo mesmo. Tá fácil pra ninguém não, esse negócio de amor é complicado. Eu amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada. Eu? Pra mim você não vale nada. Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras. Pra mim você não vale nada. Já que amanhã é feriado, canta comigo. Hoje eu vou beber até o dia clarear. E tem pra mim a mesa que hoje é open bar. Prepara o bar, prepara o bar. Eu vou contar. Um, dois, virou. E eu vou dar virote, vou dar virote. Eu sou pato, eu estou. E hoje eu vou tomar glicose na virote. Sou patrão da estarada. E essa vida pra quem pode? Ô camarote, galera do fundão, todo mundo, mão pra cima. Chama o SAMU. O barulho tem que ser mais alto. Tava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada. Pra mim você não. Pra mim você não vale nada. Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras. Pra mim você não vale nada. Pra mim você não vale nada. Hoje eu vou. onde tem ódio tem amor. Aquele gelo que você me deu. Vocês cantam aí? O tempo conserta tudo. Ninguém perde por esperar. Desprezo que você me deu. As noites que me fez chorar. Se foi como foi ao vento. Voou pra bem longe de mim. A dor e o meu sofrimento. Aos poucos foi cheio. Se deixei de te amar. Vai! Vai, leva gelo. De tanto você pedir pra eu deixar de apelar. É na cara e resolvi mudar. Segui seus conselhos. Sabe aquele gelo? Joga a mão em cima assim, ó. Eu tô curtindo com a galera e dando vaia pra tu. Eu tô tomando meu gelo com whisky Red Bull. No três, dá uma vaia todo mundo. Um, 2, 3. Aqui funciona tudo, vocês são foda. Yeah. gostou, dá uma vaia. Eu queria filmar vocês cantando a música Dama e o Vagabundo. Que quando eu chegar nas próximas cidades dessa semana, a galera vai ter que cantar também, né? Então vamos ensinar pra quem ainda não sabe e pra galera que vai curtir o Snap do Safadão também aprender. Hoje, quinta... Passamos de meia-noite, hoje, quinta... Hoje, quinta-feira, é feriado na cidade de Ubá. A gente já combinou isso, né? Eu vou estar aqui pertinho, na cidade de Itaperuna. Quem quiser nos acompanhar novamente, vocês estão convidados. Hoje, quinta, na cidade de Itaperuna, Rio de Janeiro. Sexta-feira, Santarém, no Pará. No sábado, Manaus. E no domingo, Rio Branco, no Acre. Aí a poca chui, né? É longe pra caramba. Vamos cantar! A gente briga e separa. Sempre rola uma DR falando da minha vida. Aumenta o tom de voz, aumenta o volume, aumenta o volume. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu. Ó o refrão, camarote. Eu ap... Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo. Tchim, tchim, tchim, tchim. O mundo dá volta. Continuo apaixonado, mas agora pela vida. Com aquele seu desprezo, criei. Completa a sua dose, um copo pra cima. Prepara, opa, mistura, mistura. Brindo, virou, virou. Tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra...